No âmbito da Expo H, foram tecidas várias críticas, nomeadamente por um empresário ligado à área da contratação de pistas, e que também já foi pessoa chamada, tanto na altura da época, de ficar com o ponto da Expo H para promover o evento. E eu tudo que pretendia saber é muito simples, e não estou aqui para criar qualquer caribeiro. Só gostava de saber se é verdade o que escreve, se não é verdade o que escreve, e se não é verdade, o que é que a Câmara pretende fazer para que seja desmentido e para que de uma vez por todas seja cabalmente esclarecido o que é que se passa. Porque certamente as pessoas que veem, alguém disse que ofereceu algo e que não obteve uma resposta do Presidente da Câmara, ficamos todos um bocado alarmados. Como lhe disse, não quero criar isto um caso inverso, mas acho que é necessário que o próprio município esclareça isso cabalmente. E ainda sobre essa questão da Expo H, não passava, pronto, assumiram a estratégia de que seria mais próximo do que será um festival, aceitamos. Aquilo, como já dissemos no passado, que não faz sentido é continuar a chamar a Expo H, porque não estamos a expor mais do que produtos turísticos. E aquilo que eu queria questionar é se nesse contexto não seria fundamental até criasse um certame, um evento que potenciasse a nossa indústria e as nossas empresas. Se não deveria ser pensado também, ainda que em formato diferente, mas para expormos os produtos que nós temos também fornecidos pelas empresas e não apenas pela parte gastronómica. Relativamente à Expo H, nós tivemos várias propostas de vários operadores, e portanto a opção foi, o executivo escolheu um conjunto de artistas que achámos que era o programa ajustado para 5 dias, e com aquele formato que testámos em 2022, que resultou bem, e apostávamos no reforço desse formato de 2022, ampliando em mais um dia, reforçando a componente da música mais jovem e escolhendo um conjunto de artistas que vão a todos os públicos, captando visitantes e apostando muito em finais de noite, muito direcionados para a população mais jovem, nomeadamente para o segmento jovem, e portanto com dois palcos, um palco 1 e um palco 2. Mas dava a palavra ao Sr. Vice-Presidente, que acompanhou este processo. Antes de mais, bom dia a todos, porque ainda não tenho. Eu, em primeiro lugar, dizer que se está aqui a transformar a Expo H, infelizmente, mas não é só a Expo H, e forma sóbria, até porque a minha forma também de ser e estar, principalmente quando tenho responsabilidades acrescidas, e essas tenho-as diariamente aqui enquanto representante e membro do Executivo. Dizer-se em Expo H, por opção do Executivo, conforme o Sr. Presidente já disse, a partir de 2022 passou a ter um novo formato. Quanto à expressão em Expo H, eu não concordo muito porque que se deveria tirar, até porque não deixa de haver expositores, noutro conceito. De outra forma, até para mim, até de certa forma importante, porque vem valorizar ainda mais aquele espaço verde, um conceito mais open space, e daí mais aberto, em termos de visibilidade, muito melhor. Só que, contudo, e logicamente, continua a ter lá empresas. Empresas, até isto eu tenho que dizer, duas empresas importantíssimas em termos de produção de produtos locais e até com dimensão internacional, nunca tinham vindo à Expo H, e no ano passado vieram. É assim que eu gosto também de trabalhar, falar com as pessoas, relevar-lhes a importância deles com a sua presença na Expo H, e elas fizeram questão, explicando o projeto, que era um projeto regenerador, inicial, e que tem muito ainda para potenciar. É um projeto para crescer ainda mais, mas fizeram a questão de marcar presença. Por isso, até em termos industriais, posso relevar para já no setor agroalimentar, mas não deixaram de ter presença. Outro fator importante que eu relevo neste novo conceito, e eu penso que é importante, mais do que hoje, cada vez mais, não a quantidade, mas sim a qualidade. E daí que foi uma aposta deste executivo apostar, e volto sempre a dizer, isto é para ter um processo de continuidade crescente, apostar nos nossos produtos. Não é em vão que temos uma linha de vinhos, vinícola, com produtos, com empresários, perdão, só nossos, uma linha gourmet com empresários só nossos. Este ano vamos acrescer até numa modalidade não só o artesanato mais particular, mas também noutro contexto do artesanato, e nos próximos anos haveremos de crescer noutras áreas. Só que de forma credível, sustentada e não ad hoc, que é importante hoje cada vez mais. Temos que ter aquela preocupação de nos querer e saber demarcar. E eu penso que isto é importante. Volto sempre a dizer, não ir pela quantidade, porque depois dispersa-se muita coisa. É um evento também de partilha, de convívio, não ponho isso em causa, porque este tipo de eventos para isso também serve, e até porque nós temos essa necessidade de voltar a partilhar, voltar a conviver. Eu levo muito sempre isto, até quando falo, que esta sociedade do eu está-nos, de certa forma, a matar. É importante que consigamos todos juntos dar a volta a este tipo de mentalidade que se está a criar, de apontar o dedo, subjugar, de denegrir, porque penso que todos nós, e tenho consciência que temos mais valias, e tudo isto que eu disse agora anteriormente, para mim é fútil, e penso, eu pessoalmente não perco tempo com isso. Perco tempo sempre em ouvir a crítica construtiva, pedagógica, e é essa que vai priorizar, neste caso, também este evento no processo de continuidade, quer hoje no presente, quer em termos de futuros. Depois, também dizer ao engenheiro Rui uma opinião minha pessoal, relativamente ao contexto também de outras empresas aqui em Faro. Eu penso que seria mais importante o município, em determinadas especificidades de atividades, não a trazê-las aqui à Expo Algarve, mas sim o município dar esse contributo para levá-los a certames internacionais, até, está aqui a senhora vereadora do turismo, da cultura, porque não conjugarmos aqui um conjunto de mais-valias, que era promover o produto do privado e, ao mesmo tempo, promovermos os nossos produtos, quer em termos turísticos, quer em termos culturais, e aí sim, porque eu penso que esse é o mercado que nós deveríamos levá-los, era a certames internacionais, e haver aqui um conjunto de sinergias e juntarmos para que levássemos esses empresários, fosse na área têxtil, fosse na área do mobiliário. Eu estou aqui a dar alguns exemplos e tenho medo de falhar, fosse também no contexto agroalimentar, e o município de Oliveira Hospital juntar, aliás, potencializarmos isto como um doisinho, promovermos o nosso território a outros níveis e ao mesmo tempo promovermos o produto dos nossos empresários, o produto que acaba também por nos levar o nosso nome além do nosso território. Relativamente ao método, e isto também é importante aqui levar, até uma pessoa que eu estimo, é uma pessoa da minha amizade, mas sobriamente, e falando em termos profissionais, é isto que eu gosto de distinguir. O método proposto pelo empresário oliveirense nunca foi aqui levado a efeito ao longo destes anos todos, que é um método de entregar a bilheteira e os concertos a uma empresa que depois iria explorar. Esta questão de ficar a 0 euros para o município, eu não ponho em questão que a proposta do município poderia não ter custos. Logicamente, se era uma empresa que iria gerir este evento. O que agora também temos de levar em conta, e não está em causa, e volto sempre a dizer, não está em causa a proposta levada a efeito, e muito menos o empresário da área, era o risco que poderíamos incorrer na aquisição dos bilhetes. Se hoje acabamos até por ser criticados, muitas vezes porque o bilhete custa 3 euros ou custa X, Y, Z, aliás, isto custa-me de certa forma também enquanto ser humano, criamos aqui equiparações. É engraçado que o Oliveira do Hospital só é equiparado para algo menos positivo. Mas ninguém falou que há outros concelhos que vão levar e vão cobrar, por exemplo, bilhetes a 7 euros. Vão ter artistas, se calhar, em paralelo com os que temos. Porque esta questão dos artistas, isto já no passado criticaram a cartaz, este ano, logicamente, outros irão criticar. Não podemos agradar a todos. É lógico que cada um tem os seus gostos, os seus prazeres, e daí que é sempre, a opção é sempre assumida por nós. Somos nós que estamos em exercício de funções, somos nós que temos as opções, boas ou menos boas, e temos essa capacidade de assumir frontalmente e de forma aberta as nossas decisões. Agora, logicamente, o que eu mais lamento é criarem tudo que seja levado a efeito, criarem fatores, ou eu não quero utilizar, porque eu, conforme disse, eu quero ser pedagógico, construtivo, não quero ter outros pensamentos, mas sim, levar assim, este executivo está aqui em funções, procura diariamente zelar pelo melhor. Logicamente, são opções muitas vezes a quatro, são decisões nossas, mas também estamos cá para assumi-las. E acredito numa coisa, já no ano anterior houve uma pronúncia antecipada do que iria ser o novo método, o novo critério de invento. Ao fim, de forma generalizada, e digo isto não para nos vangloriar, mas de forma generalizada, a crítica foi positiva em relação ao novo método. Há sempre algo para acrescentar, há sempre algo para melhorar, sim, estamos cá para ouvir. Eu sou uma pessoa que gosta e sei ouvir, e aliás, houveram fatores que foram levados, só para concluir, a questão do espaço da restauração, este ano foi aumentado. Outras sugestões, a questão, por exemplo, do espaço do Montes Bar, vamos dividir em dois, porque houveram pessoas que criticaram em momentos mais altos, com maior afluência, que não conseguiam traçar lateralmente para o espaço. Vamos corrigir isto, e por isso não é por falta de saber ouvir, não é por falta de construtividade e pedagogia que nós não reagimos. Agora, logicamente, não nos cabe a nós, nem devemos fazê-lo, reagir a críticas que não nos trazem nada para melhorar, neste caso, este momento. E aí peço desculpa, porque nunca contem comigo para reagir, seja o que for, por atos menos positivos em termos de interpretação.